Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e os maus hábitos são tão mais legais. Oi, gente, aqui é a Ana, e eu nunca criei o hábito de pensar nessa maldita frase de abertura. Aqui é o André Souza e... Mãe, tô na Globo. Aliás, a senhora tá, né? Ah, sua mãe também, exatamente. Aqui é o Átila e telefone pra mim tem que sempre ser no ouvido esquerdo. Olha aí, interessante. Aqui é a Azaghal e quem não chora não mama. Átila sabe do que eu tô falando. Ah, já sei. Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para analisar hábitos fantásticos e por que o temos. Hábitos fantásticos e onde habitam. Exatamente. Muito. A gente vai discutir a ciência dos hábitos, dos bons hábitos, dos maus hábitos. Por que que eles grudam? Por que que é difícil se livrar de um hábito ruim que é tão gostoso, tão delicioso e te deixa tão saciado? Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas, Nerdcast! Vamos! E, Azaghal, rufem os tambores, porque nós vamos anunciar uma coisa muito especial que começa semana que vem! Oh. É o Protocolo 10 Anos Nerdstore! O que seria isso, Jovem Nerd? A Nerd Store está fazendo 10 anos, Azaghal! Agora em setembro de 2017, olha aí, 10 anos quando a gente começou aquele quartinho, embalando livro, embalando camisa, embalando action. Nossa, cara, a Nerd Store tem muita história, cara, foi muito maneiro. A gente sente um orgulho enorme do crescimento da Nerd Store, cara. Pô, e muito obrigado a todos os clientes que acreditaram na Nerd Store desde o início, rapaz. A gente levou um ano estudando e-commerce antes de abrir a Nerd Store, pra gente não fazer besteira, rapaz. Mas olha só, o importante, Azaghal, é que quando uma loja faz aniversário, quem ganha são os clientes. Não necessariamente, né? Porque a loja ganha a partir do momento que as pessoas compram. Exato, mas a gente vai fazer um desconto dos especiais de 10 anos. Ah. É o Protocolo 10 Anos da Store. Começa dia 13 de setembro, às 10 da manhã. Como é que funciona o protocolo? Número 1, cadastre-se agora. A gente vai enviar dicas para a sua preparação e um alerta quando o protocolo for ativado. Número 2, compartilhe com o máximo de pessoas possível. O seu sucesso depende da força da resistência. Terceiro, mantenha a calma, você será informado o que irá enfrentar e por quanto tempo. E número 4, quando o protocolo for ativado, localize sua carteira e aproveite todas as promoções. Olha aí, nosso marketing. Olha só, além das mega promoções de aniversário da Nerd Store, nós vamos atender o maior número de pedidos de retorno de um produto da Nerd Store, que é Protocolo Blue Hand Zombies, rapaz! Olha. Finalmente retornando a Nerd Store, o livro da Nerd Books que a gente tem mais pedidos de, pelo amor de Deus, cadê o Protocolo Blue Hand Zombies? Estará de volta no aniversário de 10 anos da Nerd Store, então aproveita se você ainda não tem ou se você quer presentear alguém com o Protocolo Blue Hand Zombies, um dos maiores sucessos da Nerd Books. Aproveita o aniversário e leva um monte de coisa barata na promoção. Tá aqui, ó, nerdstore.com.br/protocolo 10 anos, já entra lá, já assina a newsletter, se prepara pro dia 13 de setembro, rapaz, e parabéns, Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 17 minutos e 30 estaladas de dedo. Azaghal, quero agradecer mais uma vez as pessoas que doam sangue todas as semanas. Um pedido de doação de sangue para Fernando Ferrari Teixeira. Link no post, se você puder ajudar diretamente, é muito importante. Fora isso, quero agradecer ao Edwin David, ao Paulo Henrique Panazzolo, ao Henrique Silva, Maria Eduarda Monteiro, Saulo Araújo, Albert Dobbin, Santiago de Queiroz, a Azebex, Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão, o Centro Acadêmico de Engenharia de Controle de automação da UFSC, muito obrigado, galera, ao Christian Vargas, Giliad Tenório, Brian de Moraes, Marcelo Gibim, Hugo Henrique, Camila Cereja e Pedro Baqueiro. Valeu, galera, por salvar vidas doando sangue todas as semanas. Não doe sangue todas as semanas, você sabe, né? Várias pessoas doam sangue, por isso que toda semana temos aqui. Temos a galera do Scalpo Solidário, que doa cabelos, os cabeludos, que ficam descabelados. Giovanni Pereira Ribeiro, Rodrigo S. Carvalho, Igor Bruce Moraes e Leonardo Lima Bergamini. Só homens essa semana? Então, só homens essa primeira semana. Primeira vez, eu acho. Normalmente essa categoria é dominada pelas mulheres. Olha aí, os cabeludos. Mas os cabeludos, galera, isso deve ser uma banda, né? A banda inteira. Metallica. Na época que o Metallica cortou o cabelo, a galera tá mudando de heavy metal pra pagode aí, todo mundo. Caraca. Arte dos fãs. Quero agradecer ao Leandro Moraes, que mandou um Hoopers em pixel art, muito maneiro. Tem o Renan Alves, que mandou o Rei da Noite. This is the rhythm of the night. Rei da Noite, muito bom. Rei da Night. Temos um Ozob pelo Leandro Massai. Irado. Outro Ozob versus o Dread pelo Matheus Victor Alves Ribeiro. Muito bom. E o Diogo Pistola, do Bernardo Coelho. Muito bom. Cara, a pistola espiritual do Didi foi muito... E essa ilustração ficou muito foda, cara. Valeu, galera. Pedro Henrique Magalhães, 29 anos, ortopedista, Campinas, São Paulo. Olha só. Vamos falar de Game of Thrones, o último Nerdcast. Ai, olha, é importante, se você... É. Se você não viu... Se você não viu Game of Thrones, com certeza não. Não veja esse... Se você não viu o Nerdcast, também aconselho que não. Então, exato. Ou vá ouvir o programa, ou vá assistir Game of Thrones. Exato. Ou pule, né? Pule para... 17 minutos e 30 estaladas de dedo. Quem tá com o aplicativo é só apertar o botão. Olha aí. Mais fácil, mais limpo, mais bonito. Agora, ó... Spoilers, hein? Já avisamos. Agora pode rolar spoiler. Vamos lá. Saudações, nerds! No último episódio, Azaghal comentou sobre um gigante com tapa-olhos no exército do Rei da Night. Não falei isso. Falei um gigante sem olho. Sem olho. Não tinha tapa-olho. Esse gigante é uma referência a Macumber, uma lenda contada para crianças de Westeros. Caraca, o nome é Macumber? Caraca! Na lenda... A razão do céu ser azul é porque o mundo é um pequeno objeto flutuando no olho de uma criatura cósmica gigantesca. O gigante macumbeiro de olhos azuis, Macumber. Não é possível isso. Não é possível. Na primeira temporada, o Bran fala para Rob que todo mundo conhece essa história. Na quarta, Oberyn fala para Tywin que existem pessoas que acreditam que vivemos dentro do olho de um gigante. Caraca! Se hoje em dia existem pessoas que acreditam que a Terra é plana, por que não podemos acreditar em Macumber? Tá certo. É isso. Caraca, é o grande macumbeiro que... O mundo de Westeros. Tuana Mesquita, 34 anos, bióloga, Sainte-Bazile-le-Grand, Canadá. Lembra da Tuana? Ela participou, ela teve neném, ela tava quase tendo neném, olha só. Sim. Esse não é meu primeiro e-mail, 11º e-mail, olha aí. Aí isso que eu valorizo. É muito bom. Olá, ouvindo o Nerdcast sobre a última temporada de Game of Thrones, tem algumas considerações pertinentes, ou não, sobre algumas atitudes dessa temporada. Sobre Jon Snow não subir no dragão e ter sido o maior merdalhão, culpado indireto pela morte de Viserion, eu consegui entender por que Jon Snow não subiu logo no dragão, ficou matando zumbis. Para mim, ele viu naquele momento uma oportunidade de acabar logo com a guerra contra os White Walkers. Isso, matando todos. Ia capinar todo mundo até o Night King. A Daenerys chegou com 3 dragões para salvar eles. Até então, não se sabia que o Night King estava preparado para matar os dragões. É verdade. Ou seja, ele é um merda que subestimou o inimigo. É verdade. Tudo que ele queria era que a Daenerys fosse lutar com eles contra os White Walkers. Eis que ela aparece levando a maior arma que eles tinham. Ele pensou, é agora que tá tudo tranquilo. Era só os dragões botarem fogo na galera e a guerra está ganha. É, foi bem assim. Mais ou menos. Foi quase isso. Sobre Jon Snow terminar como rei. Eu não acho que ele terminará como rei. A série, esse tempo todo, tem focado na ascensão das mulheres às posições de comando. Já na primeira temporada, nós vemos que se Ned Stark tivesse aceitado os conselhos da Catherine, ele estaria vivo. Se o Robb tivesse aceitado os conselhos da Catherine, o casamento vermelho não teria acontecido. Se a Daenerys tivesse aceitado os conselhos da Olenna, já estaria no Trono de Ferro. Quando começa aquela resistência, todas as comandantes são mulheres. É a Daenerys, a Olenna, a Martell, como é que era o nome dela? E a Capitã, como é que é o nome dela também? Isso aí. Sabe qual é? especialista. Eu não lembro o nome de todo. É muita gente, gente. O melhor podcast Game of Thrones do Brasil. Bom, é bem claro pra mim que a razão pela qual o Deus do Fogo ressuscitou Jon Snow é simplesmente para fazer um herdeiro na Daenerys e continuar a linha de sucessão do Trono de Ferro. Mais um herdeiro da família, né? Ele pode até lutar contra os White Walkers e subir num dragão no processo. Mas como a série já mostrou, ele é um péssimo estrategista de guerra e líder ainda pior, que não tem coragem de eliminar algum de seus traidores. E não será um bom rei. Na real, ele virou King of the North, King of the North. Todo mundo empolgado, aí ele, tchau, gente. Ele saiu, não... Só pra... Além disso, já temos um bom exemplo de alguém que viveu uma vida inteira como um retardado só pra morrer segurando uma porta para o Bran sobreviver. Acho que a função do Jon é algo boboca do mesmo jeito. Algumas questões que eu fiquei no final dessa temporada. O Jon Snow não é mais dos Vigilantes da Noite, porque o juramento dele dizia que ele seria até a morte. Como ele morreu, tudo bem, ele não precisa mais ser um capa preta. Mas e o Sam? Por que cargas d'água ele decidiu de desobedecer as ordens e ir para Winterfell carregando a mulher e o filho dela, que nem deveria ter, de acordo com o juramento. É, ele não é... Aquele... Então, calma, olha só. O Sam foi liberado pra ir pra Cidadela. Pra ir pra Cidadela pelo Jon Snow. Isso. Pra aprender como derrotar os White Walkers. E aí ele... Ele viu que não tava funcionando isso. Aham. E ele tomou a decisão de pegar o máximo de informação que ele conseguia e levar pro Jon Snow. Então ele tá fazendo o job que foi... Porque se ele ficar lá esfregando latrina e servindo papa, isso não vai ajudar mas nada. Aí, mas ele tá cumprindo a missão dele. Mas aí a missão dele ainda para com os homens, os capas negras lá, cara. Né? É porque eu não sei em que momento ele recebeu um corvo dizendo que o Jon Snow tava em Winterfell. É porque ele deveria realmente voltar pra muralha, mas... É, pois é. Mas eu, a atitude de sair de lá porque não tá dando certo, eu achei válida pra caramba. E o filho não é dele, né? Não, nem é a garota tá só acompanhando. É, exato. Então teoricamente. Não tem um relacionamento forte ali, né? É, mas ele deu uma desobedecida, deu uma desviada. Mas ninguém obedece, cara. Ninguém obedece, é verdade. Ela continua... É uma instituição falida. É verdade, isso é verdade. Ainda mais agora mesmo, com metade do muro no acabou, chão. Acabou a obrigação, vai proteger o quê? Exato. Ela continua aqui. A Sansa ou o próprio Jon vão ter que matar ele por quebrar os votos. Não, o Jon não tem que matar ninguém mais, ele tá fora dessa parada. King of the North. Ah, porque ele é o King of the North, ok. É, fugiu do seu trabalho. Assim como o Ned Stark fez no primeiro episódio da primeira temporada com o maluquinho fugindo do White Walker lá. Pra fanfic ficar com o cara de George R. Martin, isso vai ter que acontecer. Duvido, cara. Não vai acontecer mesmo. Acabou. Quando é que a muralha ali, cara? Não tem não mais. Não vai lá. É, não. Vai. Agora quebrou tudo. Se Jon é Stark e Targaryen, será que ele vai pilotar o dragão de gelo? Não. Então, eu, não. Esse dragão de gelo não é de gelo. É. Eu não sei aonde o cara escreveu. Eu não lembro seu nome, cara, mas você sabe que você é você. Mas ele escreveu algo muito interessante. Esse dragão, o fogo é azul. Uhum. Me convenceu. Me convenceu o fogo azul, esse cara. Porque é fogo fato. Fogo fato é a cor do fogo que é obtido pelos gases que resultam da decomposição de matéria orgânica. A chama é azul. Olha, então, como ele tá decomposto, como ele é um zumbi, legal. O fogo dele ficou azul. É legal. Fez todo sentido, maneiro. Biológico. Excelente. Mas eu não sei se ele vai pilotar esse dragão, na real. Não, o dragão é do Night King até morrer. Aliás, ela fala, qual é o objetivo do Night King? Ficou claro pra mim que ele tem ações bem planejadas. Ele já tinha preparado lanças mágicas pra matar os dragões. O que ele vai fazer quando conseguir isso? E quando todo mundo for morto-vivo, ou White Walker, o que ele vai fazer? Sentar no trono de ferro? A motivação dele é bem complicada de saber, né? É de monstro, cara. Ele mata todo mundo. Não é monstro, cara. Não é monstro. Senão ele não tinha estratégia. Ele recebeu um corvo avisando que tinha dragões aqui. Não tinha visto dragão até então. Não, ok. Os zumbis não têm estratégia, mas ele e os White Walkers têm, mas... A gente não sabe, assim precisa ser. É, a gente não sabe. O cara é um homem que virou White Walker, o King of the Night, sei lá como é que chama. Night, o King da... Exatamente. Então ele não é uma besta. Não, é um zumbi. Não, ele é inteligente. Ele tem um objetivo. Sim. Inclusive as crianças da noite lá criaram ele pra lutar contra os homens. Exatamente. Só que perderam o controle da parada. É isso aí. Normal. Quem nunca? A minha teoria é que ele quer matar os três dragões para acabar com a magia de novo e talvez voltar a ser humano. Será? Ele quer só voltar? Será que vai ser o final? Aí ia ser o final de filme da Xuxa. Na moral. Se ele volta a ser humaninho... Bonitinho. Pritinho. Príncipe da Bela Fera. Ia ser o final mais escroto possível pra quem... Esse negócio de acabar com o dragão pra acabar com a magia, isso ficou muito confuso, porque se lá onde os Targaryen moravam tem dragão pra caralho, a magia funciona no range onde tem dragão? Tem dragão no Westeros, tem magia em Westeros. Não ficou claro na série esse negócio da magia. É porque a série, né, é muito mais incompleta. Ele matou crianças da floresta e quer matar Bran e tudo que é mágico, inclusive os dragões. Não, quer matar tudo. Não, ele tá escolhendo. Ele matou o dragão, mas ele tá usando o dragão, porra. Ele não tá escolhendo. Tá matando tudo que tá na frente dele. Exato, é isso aí. Mas ele tem que usar magia pra acabar com a magia. Então a minha teoria é super furada. Nota-se. Obrigado por esse vídeo. Adorei o episódio do Nerdcast. Espero sinceramente que o final de Game of Thrones não seja como o final de Lost. Sinal é sempre mais complicado. Ah, a história é moleza. Bota um monte de mistério. Cena de luta. Mas olha só, eu vi um tweet aqui do Márcio Arinelli que observou uma parada interessante. Porque tem a profecia que diz que o Jaime que vai matar a Cersei, certo? Isso, o irmão mais novo. Aí ele fala assim: e se a Arya matar o Jaime, vestir o rosto dele e matar a Cersei? Isso é interessante. E faz sentido, porque o Jaime tá solto agora no pasto. Caraca! Então a Arya pode pegar ele. Ele já não é mais o espadachim que era. E mesmo que fosse a Arya, daria conta. Claro. Nossa, isso pode acontecer. Pega o rosto dele, volta pra King's Landing e mata Cersei. Pode ser o final, maneiro. Isso. Maneiro. Irado. E eu tenho uma outra observação que tá conversando com um amigo meu, Marcelo. A gente percebeu, não é uma revelação nem nada, é só algo que a gente percebeu, que a gente deu conta, que tanto Jon Snow, quanto a Daenerys, quanto o Tyrion provocaram a morte de suas mães no nascimento. Nossa, é verdade. Os três tiveram a mãe falecendo. Caraca. Durante o momento que eles nascem. Sim, sounds isso. Like prophecy. Um dragão nasce, a mãe morre. Caraca, que ela não aguenta. Que animal, olha só. Se ligou nisso? Foda demais. É isso aí, gente. Game of Thrones. Ai, tava chorando há 2 anos agora, Dagal. Vamos esperar. 2019, eu acho. Eu tenho uma vida pra viver, então não tô preocupado com isso. A gente não vai ficar parado esperando, Eu vou ficar sofrendo. Vai viver, gente, vai viver. Tem muita série pra ver na Netflix, tem muita coisa. Assistam a The Mist, maravilhoso. Mentira. Atuações fantásticas. Tava sacaneando, meu Deus. Eu quero começar ilustrando um hábito mecânico que a maioria das pessoas pode ter. Botar o dedo no nariz. Não, caraca. Essa parada que me irrita. Esse programa sobre irritar é sobre o quê? Não sei. Olha só. Quando vão escovar o dente, vocês começam a escovação no lado esquerdo, na parte de baixo da arcada dentária. Não, começa no meio. Começa no meio? Sim. E vocês? Eu em cima. Na parte esquerda. Nunca prestei atenção nisso. Eu também nunca prestei atenção. Mas você não consegue... Simula que você bota a pasta de dente na escova e bota na boca. Como é que onde você começa? Meio em cima. Esquerdo e embaixo. Então... Eu começo na torneira, na verdade. É, porque eu tava pensando assim, pessoas destras vão segurar a maioria das pessoas, vão segurar a escova com a mão direita, e aí ao fazer o movimento pra boca, naturalmente a escova vira pra baixo. Então a pessoa teoricamente começaria por baixo. E no lado oposto à sua mão que segura a escova. Meu estilo é desenho animado. Eu aprendi a escovar os dentes desenho animado. O quê? Tipo violino? Vai de um lado e fala... Isso aí. Não, mas essa parte tem, mas a pergunta é onde você começa... Aí eu começo a escovar os dentes quando eu abro a água e eu passo a pasta na escova e aí eu molho a pasta pra ela dar uma achatada. Eu também molho. Sim, todo mundo molha. É aí que eu comecei. Então. E eu não consigo desligar a torneira e foda-se o planeta, sério. Não consegue desligar a torneira. Não é que eu abra um hidrante. Não é um hidrante. Deve sair, sei lá, uns 200 litros. Eu não sei quanto é, não sei calcular essas coisas. Não tem escada de descarga, são 10 mil litros lá d'água, não tem nada. Não, tá aí duas descargas que você não deu na semana e passou. É, exato, né? Mijo no banho. Mijo no banho e economizo no... Mas aqui, se você desligar a torneira lá e você não consegue escovar o dente, tipo, te incomoda? Não é que eu não consiga, não é que eu fique paralisado, não é isso? É que eu acho, eu gosto do barulho, ele faz parte da escovação, do barulho da água. Ah. E eu acho asqueroso você cuspir uma babada parada na pia e ela ficar ali acumulando. Sabe qual é? Então a água tá ali, tá acontecendo. Então você cospe várias vezes durante a escovação? Umas duas vezes. Olha só, eu só cuspo no final mesmo. Esse é o jovem. Ah, se fuder. Quanto tempo você passa escovando o dente que você consegue cuspir uma vez? Pois é, acho que o jovem tá escovando o dente rápido demais. Depois não, reclama tem que tem problema de cárie. Eu acho também. Meu dentista falou que é 2 minutos na parte de baixo, 2 minutos na parte de cima. 2 minutos na de baixo e 2 na de cima? Ninguém faz isso. Ninguém. É que você não usa aparelho, amigo. Você não sabe o tanto de coisa que fica no meio dessa merda. Aparelho é aparelho, foda, né? Eu também nunca usei aparelho fixo, então não sei como é isso. Mas, eu imagino, porque o dente normal já prende coisa? No mínimo que fica são as cerdas, porque 4 minutos... Não, isso é outra coisa que você tem que trocar a cada, sei lá, 2 meses no máximo, a escova tá toda fodida, aí tem que trocar. Esse negócio de escovar o dente eu acho que é muito medieval, na real. Por quê? Como assim? Eu acho que é Chico que tem inventado uma parada mais moderna já, tipo o enxágue bucal definitivo, sabe? Então, inventaram uma dentadura que escova o dente. Eu mandei pro Dr. Golden Teeth, ele falou que vai testar. É mesmo? Agora o Dr. Golden Teeth é meu dentista. Eu sou... Só vou ao dentista quando eu for ao Dubai agora. Ai, que escroto. Tem que ir ao Dubai ver o meu dentista. É uma dentadura autolimpante, é isso? É um molde, né? Tipo, você bota na boca e aí ele faz uma limpeza lá com sei lá o quê. Mano, e mas aí... quanto tempo você fica com o trem na boca? É rápido, é diário. Eu uso diário. Mas você não fica 10 minutos, seria insuportável. Eu prefiro escovar o dente, né? É, exatamente. É, exato. Eu queria chegar assim, acorda de manhã, faz um bochecho e tá com um sorriso cepacol, sabe qual é? Isso. Bom de boca. Pro resto do dia. É isso, isso é o futuro. Nesse isso ponto. É o futuro. Você tem que escovar o dente com... fazer bochecho com ácido, sei lá. Não, com produto de limpeza. Então, mas como é que ele vai tirar aquelas sujeirinhas que ficam lá no... Então, isso é o problema de quem vai fazer o produto, né, meu? Hoje você tem produto que tira gordura entranhada de não sei aonde, não sei... Eu sei que você não pode beber isso. Vai botar na boca isso? Não, essa que é a questão. Enxaguante bucal, veja muito. Se eu trabalhasse na 3M, eu estaria trabalhando nisso. Eu já anotei aqui no meu caderninho. Olha aí, boa, André. Mano, vai vir no próximo Android, né? Você bota na boca ali pro teu dente. Ele faz um super flash, né? Ilumina a tela 2 minutos ali. Um flash de UV bactericida ali, você põe na boca e ele puff, mata tudo. Esse seria bom também. Eu tentei puxar esse hábito mecânico de você, onde você começa a escovar o dente pra falar sobre esses hábitos normais do dia a dia que a gente adquire. Quando a gente junta os dedos, sabe quando você põe? Junta as duas mãos assim, que você faz aquela posição de... Cara, eu tô assim, agora, nesse momento, dedos entrelaçados. Dedos entrelaçados. Sempre tem um dedão que vai por cima. Eu fico girando os polegares, sabe? Mas se... troca qual dedão. Nossa, que tá por verdade. Cima? Oh, esquerdo. O seu o esquerdo? Meu direito. É o meu direito. Meu esquerdo. Não, o direito mas... é muito incômodo. Meu não. Tem que ser o esquerdo. Não, eu tô com o esquerdo aqui, tá normal. Direito. Não, mas... E se você cruzar ao contrário também fica muito esquisito. Troca. Põe, troca a mão que tá por cima. Pois pra é. Incomoda. Ah, não. Aí realmente. Se eu inverto a mão, aí realmente fica esquisito. É. Os dedos, né? Que você diz. Não só os polegares. A né? mão que fica por cima. Pra é, não. Porque aí não fica bom. E a mesma mão que tende a ficar por cima do cotovelo quando você cruza os braços. Ah, também tem isso, né? É verdade. Eu quando cruzo os braços, uma mão minha fica por cima do cotovelo, cara. É, eu também tenho esse problema, mas, né? Cruza os braços pra esquentar os dedos. Não, vai. Mas tem, uma mão que cruzar fica... É verdade. Tem um que vem por cima, e tem uma mão que fica pra dentro, não é? É. A mão que fica... Suvaco. Eu boto a mão no suvaco, Suvaco. Tenta inverter e colocar outra mão pro suvaco. Não, é impossível. É estranho, Eu não consigo nem fazer isso. Esse é o momento que o Nerdcast tinha que ter imagem da gente tudo tentando cruzar o braço ao contrário. É, cada... Mas todo mundo tá fazendo isso. Vai ter alguém agora que vai cair no ônibus porque largou o postezinho pra cruzar o braço. Ai, ai. Mas e aí? O que é isso? Eu acho que esses mais mecânicos, a gente pode pelo menos ter uma hipótese plausível de que é realmente pela facilidade, que nem você estava falando. Se você é destro, você pega a escova de dente com a mão direita, você vai começar pelo lado esquerdo, porque é mais fácil. Uhum. Que nem cruzar o braço. A gente tem dissimetrias, né? Um braço é mais comprido que o outro sempre. Então, provavelmente deve ter alguma coisa a ver com isso, com o que é mais confortável, que fica mais fácil de você conseguir fazer o movimento. É. Uhum. Eu falei do telefone no ouvido esquerdo, porque quem é destro tem o hemisfério esquerdo do cérebro, mas usa mais o hemisfério esquerdo do cérebro para fazer os movimentos, né? Porque o nosso cérebro, ele é invertido em relação ao resto do corpo. Uhum. Essa preferência aparece também nas coisas que a gente faz em relação à cabeça, mas aí vai tudo pro olho esquerdo. Então, quem é destro tende a expressar melhor emoção com a parte esquerda do rosto, uhum. ou quando tem que olhar para alguma coisa, você tem que olhar no monóculo do sniper, no meu caso, no microscópio, você tende a fechar um olho e olhar com outras. Uhum. Meio que sempre o mesmo. Ah, verdade. Mas é só para deixar claro pra galera que isso funciona para essas coisas bem mecânicas e geralmente pra parte motora, automática, e não existe uma especialização cerebral quando a gente fala de qualquer tipo de outro comportamento complexo. Você tem que usar os dois hemisférios em conjunto, tá, gente? Obrigado. E esses hábitos que predizem psicopatia, tipo quem coloca o feijão por baixo do arroz, assim? Exatamente. Eu não acho que é psicopatia, eu acho que é falta de educação mesmo. Mas, então, isso que eu queria que a gente determinasse aqui. Há hábitos que são comportamentais, tem hábitos que são culturais e tem hábitos que são simplesmente patológicos. É, a questão toda que eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva é a seguinte. É o mesmo cérebro que vai controlar todos esses movimentos, todos esses comportamentos. Tanto os comportamentos isso. mais motores, quanto esses comportamentos mais complexos que a Ana comentou. Mas a questão toda que a gente tem que pensar é o seguinte. O cérebro é um órgão muito caro pro corpo. E quando eu falo caro, é o seguinte, ele gasta muita energia pra fazer o que ele faz. Uhum. Então, é muito interessante. O que a gente come, né? É muita energia mesmo. Então, assim, basicamente, o nosso cérebro, ele foi otimizado pra trabalhar pouco. Essa é a ideia. Ou vamos colocar melhor. Ele foi otimizado pra fazer o que ele tem que fazer trabalhando pouco. Então, criar hábitos é uma coisa que o nosso cérebro é muito bom pra fazer. Porque um hábito nada mais é do que um comportamento que ele pode fazer bem feito, sem ter que gastar tanta energia como ele gastaria se você tivesse que pensar toda vez que você fazer alguma coisa. Se a gente fosse processar mentalmente, toda vez que a gente tivesse que destrancar a porta da sala, por exemplo, toda vez que você tivesse que pensar, olha, estou pegando a chave, colocando no buraco, girando para a esquerda, agora a porta abriu, vou pegar a maçaneta, puxar para baixo, puxar a porta para o meu lado. Se a gente tivesse que fazer esse processamento toda vez que a gente fosse fazer isso, a gente ia gastar muita energia. Então, uhum. nosso cérebro, o que ele faz? Esses comportamentos que a gente faz todo dia e que ele vê que a gente faz bem feito, ele joga isso no automático, porque aí ele consegue fazer essas coisas sem gastar tanta energia. Mas é por isso que quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente não consegue fazer isso muito automático. Quando você tá aprendendo a dirigir, por exemplo, você não consegue, sei lá, ficar escutando rádio e dirigindo ao mesmo tempo. Aí você tem que prestar atenção individualmente em tudo. Ah, o espelho, a seta, a frente, atrás, o sinal, freia, acelera, marcha. Por exemplo, uma das coisas que eu acho interessante pra quem tá aprendendo a dirigir carro manual, por exemplo, você diz, nossa, mas é muito difícil você tirar a mão do volante, olhar pra marcha, trocar a marcha e olhar pra frente de novo. Não é só isso, né? Tirar o pé do acelerador, pisar na embreagem. É porque isso tudo é muito consciente no começo. Mas de acordo com o que você vai fazendo bem feito e o seu cérebro percebe que você está fazendo bem feito, ele joga isso no automático de forma que você consegue fazer todas essas coisas sem gastar tanta energia como você gastava quando você estava fazendo, quando você estava aprendendo. Uhum. A gente começa a perceber que todos os hábitos que a gente tem, mesmo os hábitos ruins, são coisas que para o nosso cérebro ele considerou que a gente fez bem feito e que teve um benefício naquilo que a gente fez. Então por isso que a gente continua fazendo sempre. E é por isso que quebrar um hábito é muito difícil, porque o nosso cérebro ele foi feito para criar hábitos. Exatamente. Porque se você aprender errado esse hábito, ele vai tender a ficar errado pra sempre, né? É difícil quebrar um hábito. Na verdade, a gente vai falar isso no decorrer do programa, não existe muito essa ideia de quebrar um hábito. Existe uma ideia de criar um hábito que é diferente daquele que você não quer ter mais. Porque aí o seu cérebro, ele vai adaptar um hábito, ele não vai simplesmente quebrar um. Uhum. Por exemplo, você não tem que falar assim, vou parar de comer chocolate. Você tem que começar a falar assim, vou começar a comer uma outra coisa. Uhum. Porque aí você vai substituir o hábito de comer chocolate e não parar de comer chocolate. Tecnicamente você vai parar, mas não, você não tá fazendo o seu cérebro parar um hábito, você tá criando um outro. Trocando aquele vício por outro. Mas se tiver um vício de beterraba, ele é mais saudável do que um vício de chocolate. Pois é, mas é. Mas nunca é legal. É, não, nunca. Esse lance que o André estava falando aí da automaticidade, né? O que a gente chama de hábito, geralmente é essas coisas que a gente acha que são automáticos e a gente não presta atenção como tá fazendo ou quando tá fazendo. Na verdade, o que ele explicou foi a mecânica mais ou menos cerebral da coisa. Comportamentalmente, como a gente não tem como enfiar alguma coisa dentro do seu cérebro ainda, espero que o Google esteja trabalhando nisso, mas a gente tem que mudar o que cria os hábitos, que é o seu ambiente. O ambiente. Olha só. Então, para mudar hábitos, a gente tem, tanto para criar hábitos quanto para mudar hábitos, a gente tem que ter contato com determinados ambientes. E o que, então, vai determinar os seus hábitos são esses ambientes. Que era isso aí que o Átila tava falando. Ah, você pode até ter um hábito de comer beterraba, e isso vai ser mais saudável e é melhor do que o hábito de comer batata frita. Mas batata frita é muito mais gostoso. E é por isso que a gente tem o hábito da batata frita e não da beterraba. Porque a batata frita é mais reforçadora, é mais recompensadora, é mais legal. Porque a gente só aprende a fazer alguma coisa se o produto disso, a consequência disso, for útil e for agradável e for reforçadora e for benéfica de alguma maneira pro seu sistema todo. Uhum. Então essa coisa de trocar o hábito, né, que nem o André tava falando, que você coloca um hábito no lugar do outro, na verdade o que você tá fazendo é mudando o tipo de comportamento que você tá fazendo, mas pra obter a mesma consequência. Então você tem que arranjar uma beterraba que seja tão gostosa quanto o chocolate. Ou criar um ambiente em que comer aquela beterraba vai ser uma coisa tão satisfatória que o seu sistema cognitivo vai começar a falar, opa, isso é legal, então vamos colocar isso no automático. Mas, por exemplo, uma coisa que o Azaghal já comentou isso num outro Nerdcast que a gente participou, que a gente fez, que é, por exemplo, se você quer parar, sei lá, de usar o Facebook, você não tem que virar pra você e ficar assim, não vou usar o Facebook e se controlar pra não usar o Facebook. O que você tem que fazer é mudar o seu ambiente de forma que usar o Facebook seja uma coisa difícil. Então, por exemplo, ao invés de você colocar o ícone do Facebook já na sua página, na sua tela de entrada, por exemplo, você esconde ele dentro de uma pasta, ou uma coisa que antigamente dava pra fazer no Android, você podia trocar o ícone de um certo aplicativo. Aí, sei lá, você colocava um ícone de alguma outra coisa que ia te dificultar um pouquinho achar o ícone do Facebook. Então é isso que a Ana falou, você muda um pouquinho o seu ambiente, de forma que agora o seu cérebro ele tem que trabalhar um pouco mais pra fazer alguma coisa, e ele trabalhando um pouco mais pra fazer essa coisa, ele acaba criando um hábito diferente. E a forma da gente mudar um hábito nada mais é do que a gente criar esse ambiente diferente, pro nosso cérebro criar um hábito diferente, mas com a consequência daquilo que a gente quer fazer. É mudar o que você faz pra ter o mesmo resultado. O mesmo resultado. Ou um resultado que seja tão bom quanto. Isso que o André tá falando, ele até usou a expressão se controlar, né? Tecnicamente, falando, tá em linguagem técnica agora. Quando a gente fala em controle ou autocontrole comportamental, é exatamente isso. Você modificar coisas no ambiente para que esse ambiente modificado modifique os seus hábitos. É assim que você se controla. É que se você for depender do seu autocontrole e falar, não vou fazer, não vou fazer, isso é uma coisa que se esgota, uma hora você cansa e volta a fazer, né? Uhum. Não, porque não controla mesmo. Fazer regra ou falar coisas não controla o seu comportamento, porque as palavras não estão modificando o seu ambiente. Uhum. É só a ação mesmo que controla. Quem tem mania, por exemplo, de roer unha, isso é muito comum com quem tem mania de roer unha. Você fala com a pessoa assim, se controla, ela fala, tá bom, vou me controlar, não vou roer unha. Conta até 5, a pessoa vai ficar a mão na boca de novo, sem perceber. Aí você vira e fala assim, tá fazendo de novo. A pessoa, o quê? Ah, desculpa. Aí ela tira a mão da boca. Uhum. Porque é literalmente sem perceber. E ele é sem perceber porque, de novo, seu cérebro, ele foi feito pra isso. Ele foi feito pra te fazer coisas de maneira automática. Por isso que você vê aquele técnico alemão na Copa que tava enfiando o dedo no nariz e comendo. Na TV, na frente de todo mundo. Você fala, como que o cara não percebe que ele tá fazendo? Ele não percebe. Não, e provavelmente se você virasse pra ele e falar assim, cara, você viu que você acabou de fazer ele? O quê? Ele não vai nem saber o que ele fez. Aliás, ele vai saber o que fez, mas não vai estar na consciência dele que ele fez aquilo. E como o nosso cérebro foi feito pra isso, a gente tem que ser malandro com ele. Então, ao invés de virar pra ele e mandar ele parar de fazer alguma coisa, você usa essa força que ele tem de criar hábito e criar hábitos diferentes. E pra fazer isso, você tem que mudar o seu ambiente. Ou mudar de forma que você não faça automaticamente aquilo que você não quer fazer automaticamente. Tem que dificultar o hábito. É, dificultar... exatamente. Já é uma coisa. Então, não tem aquele negócio assim, tem sorvete na geladeira, então eu vou me controlar e ser forte, não vão comer o sorvete. Joga fora mesmo. Joga fora, é isso. Não compra o sorvete. Não compra. Quem vai jogar fora? Se tá com sorvete, come. Foda-se. Aí depois você não compra outro. O hábito, a gente demora um pouco pra criar um hábito, porque a gente precisa de repetição, precisa de reforço, essas coisas. Só que quebrar um hábito, ele não pode ser abruptamente também. Você não pode simplesmente virar e falar assim, vou parar de tomar sorvete e pronto, acabou. Você tem que fazer um plano de forma que você dê um tempo pra esse hábito sumir e um outro hábito aparecer. Então, por exemplo, se você é do tipo de pessoa que compra sorvete toda semana, passa a comprar menos vezes. Passa a comprar, sei lá, uma vez, duas vezes por mês só. E depois, quando você começar a perceber que você tá tomando menos sorvete, que você tá comprando menos, você diminui mais um pouquinho. Compra uma vez por mês só. Até que você passa a comprar uma vez a cada 2 meses. Só que você aí, pra comemorar, você compra outro. E vai fazendo isso devagar, de forma que, sem você perceber, você mudou um hábito completamente, porque você foi fazendo aos pouquinhos. E assim, mudanças pequenas no comportamento, elas são menos... Elas são um impacto menor na sua motivação do que pulos, saltos muito altos. Mas isso vale dizer que isso não necessariamente pode funcionar se o cara tiver uma adicção, né? Ou um problema químico, tipo tabaco, ou alguma coisa que, né? Isso funciona também pro problema químico. E isso é um dos motivos... Exatamente esse mecanismo que o André estava descrevendo é um dos motivos pelos quais a gente falha tanto em tratar esse tipo de adição. Porque todos os dados, tabaco, álcool, drogadição de qualquer tipo, porque todos os dados mostram que só funciona definitivamente, ou tem mais chance de funcionar definitivamente, sem diminuindo o número de recaídas, se for uma retirada gradual. Só que todos os programas... E se tiver uma troca de ambiente, né? Exato, esse é essencial. Mas todos os programas que a gente tem, pensa nos 12 passos do AA. Imediatamente você tem que parar de beber. Quais são os 12 passos do AA? Só pra, porque talvez muita gente não saiba. Ah, eu não sei todos de cabeça, mas começa com admitir que você tem... O Jovem Nerd sabe o que ele fez, ele sabe. Deus se fudeu com você. Caralho, que de graça isso. Eu aos poucos estou fazendo as pessoas acreditarem que o Jovem Nerd ele é um junkie. Que fuma tabaco, fica no Tinder. Mandou o gaveta botar. O cara mandou o gaveta botar efeito de fumaça no cantinho da tela pra dizer que eu tava fumando. Uma galera acreditou. Ele tá andando muito com o Caio? Não. Eu não lembro todos os passos, mas enfim, o mais importante deles é isso. Uma vez que você, que eles falam, tá limpo, né, você parou, você não pode pôr uma gota de álcool na boca. Ou não pode nunca mais fumar, ou comer, ou enfim, comer doce, enfim. E isso é um dos motivos pelos quais as pessoas têm recaída. Mas o cara que, eu não sei se é alcoólatra, alcoolista, não eu sei qual é. Eu acho que é alcoólatra, porque alcoólico é o álcool. Tá, exato, eu não sei qual é o termo, mas o cara que tem esse problema... Alcoólico, anônimo, é pinga sem rótulo. Boa, boa. O cara que tem esse problema, ele não pode... Ah, agora tô limpo, aí tô um tempão sem beber e tal. Aí ele não corre o risco do cara tomar uma pinga sem rótulo e virar o diabo da Tasmânia? É por isso que as pessoas têm overdose. Porque elas param durante um tempo, o organismo regride na habituação, tolerância, né? Na tolerância. E aí ela toma a mesma dose que ela tava acostumada a tomar antes, tem overdose. E é por isso que separar um hábito de forma gradual é importante, porque você tá acostumando o seu sistema com poucas doses. E assim, automaticamente ele vai falar assim, não, eu ainda tô tendo aquilo que eu quero. Assim, não tá na quantidade que eu quero, mas eu ainda tô tendo aquilo que eu quero. Até que vai chegar uma hora que ele vai acostumar com aquela quantidade menor. Agora, se você para de uma vez, você vai sentir abstinência, né? A gente entra num outro problema, mas aí você vai sentir uma falta muito maior. E é isso que a Ana falou. Como você tá fazendo de forma gradual e o seu corpo tá acostumando com quantidades menores, se você volta e toma a mesma quantidade que você tomava no começo, seu corpo vai falar assim, uou, wow! Aí você vai ter a overdose. Isso pode acontecer com qualquer comportamento, não precisa ser só álcool, não. Eu notei isso com açúcar do café. Eu antes botava dois saquinhos de açúcar e hoje eu boto um só, acho dois saquinhos de açúcar demais. E antes eu achava normal. E aí... Então, é a mesma coisa com qualquer substância que você desacostuma. E aí você pode pensar também que não só em substâncias de abuso, né, que são essas coisas que viciam, o organismo fica dependente daquela substância, mas com qualquer hábito, porque a consequência do hábito, aquilo que é o barato de fazer uma coisa, a gente acostuma com aquilo, com aquela dose de reforço, com aquela dose de benefício. Uhum. E se você tira, você para de fazer, imagina que você, a partir de hoje, vai sempre escovar os dentes, começando pelo outro lado. Você vai sentir um incômodo imenso, porque você tá se privando daquilo que você tava, você tava adquirindo com o hábito, daquela consequência que você tinha sempre, habitualmente. E aí, a gente tende a valorizar muito e achar muito mais gostoso aquilo que a gente não tem por muito tempo, que a gente tá privado. É o mecanismo que te dá sede, que te dá fome, que te dá fissura, né? Fica 12 horas sem beber água. Uma colher de chá de água vai ser a coisa mais deliciosa que você pôs na boca. Sim. Né? Então, quanto mais você se priva daquela consequência, mais aquilo tem valor. E aí, chega uma hora, chega um limiar em que você faz o comportamento de novo, você volta no hábito, e aí fica mais forte ainda, porque aquilo que antes era comum, agora é super valorizado. Nossa. Então, o ideal é eu tomar sorvete até enjoar. Até passar mal, porque daí você tem outro mecanismo que é respondente, né? Se você tomar até passar mal, depois só de olhar pra aquilo, você vai, vai enjoar. Ou você tirar tão gradualmente que seu organismo não percebe essa falta. Desafio aceito. Eu sei que o Átila gosta de sorvete. Ele fez a super dieta aí e a única coisa que ele não tirou da dieta foi o sorvete. Super dieta. Fez? Não fez? Foi, belos tempos. Mas belos a cerveja também tinha um dificultador aí. Ou não? Ai, ai. Ai, ai. Esse programa vai ser bom pra várias pessoas, tô percebendo. Esse programa é parte dele é denúncia. O tique é um hábito. Saco de a perna? Tique nervoso. Qualquer tique é saco de a perna. Ó, tem tique que é piscar o olho forte. Agora tem gente que. Caraca, outro dia eu vi um cara piscava sem parar, maluco. Eu também. O fortão, eles fechavam os olhos assim. Não, piscava. Tá. Parecia um código Morse. Tem, tique nervoso. Mas né? esse negócio de piscar o olho, talvez o cara só esteja um problema de lubrificação do olho, a gente não sabe. Não, é tique. Piscar o olho forte assim é tique. É assim. Sacudir a perna, é tique. Sabe aquela sacudida, essa sacudela. Como... Aquela terremoto, né? Sacudela. Tem gente que tá ouvindo esse Nerdcast assim, né? Eu tô assim, né? Eu teve um dia que eu tava no aeroporto, aí eu tava sentado assim, naqueles bancos assim, na sala de embarque, esperando pra embarcar, e eu tava balançando. Fala a verdade, na sala VIP. Fala a verdade. Na sala VIP. Aí. Faz o barulho do tapa aí. Aí eu tava sacudindo a perna, aí o cara que tava sentado do meu lado, ele pediu pra eu parar. Nossa! Ele falou assim, cara, tá balançando muito, tipo, eu fico nervoso. Assim, eu fico nervoso de voar e você balançando, me lembra turbulência e tá me deixando mais nervoso. Caraca! Porra, se muda, malandro. É, vai sentar lá, porra. Aí o André virou pra ele e falou, você conhece o aplicativo do Android que te acalma, né? Você bota o Android na boca, né? Ele vibra na frequência. Do... Mas, então, o tique nervoso, ele, assim, a gente tem que pensar o que é ele fisiologicamente. Fisiologicamente, falando bem, de forma bem geral, é um curto-circuito em alguma região do seu cérebro. É um curto-circuito? O que faz a gente fazer as coisas, a gente movimentar o braço e mexer a boca, igual eu tô mexendo agora, são impulsos elétricos que passam de um neurônio pro outro. E a gente controla esses impulsos. A gente tem uma coisa que chama no axônio, que é a perninha grande do neurônio, a gente tem um negócio que chama baía de mielina, que ele controla a velocidade e a frequência com que esses impulsos elétricos passam de um neurônio para o outro. E de vez em quando a gente vai ter um pequeno curto-circuito, ou seja, uma falta de controle. Você colocou o USB do lado errado ali. É, assim, você vai ter essas jogadas elétricas de um neurônio para o outro de forma um pouquinho descontrolada e ele vai acabar criando algum tipo de movimento. Ele pode ser um movimento perceptível e pode ser, às vezes, alguma coisa que não é tão perceptível. Mas basicamente é como se fosse um curto-circuito. Agora, o que causa isso? Como começa? E a complexidade que isso tem dentro do comportamento como um todo? Daí é um problema muito maior do que simplesmente esse aspecto neuronal, esse aspecto biológico. É tipo, agora eu não consigo parar de balançar a porra da perna, eu tava normal. Você controla isso, se você quiser. Você consegue parar. Então, mas o tique mesmo, ele é incontrolável. É diferente desse, da gente ficar batucando porque tá ansioso, ou mexendo a perna tá ansioso, ou balançando de um lado pro outro. Esse tipo de comportamento que a gente controla, ou que a gente percebe que tá tendo e consegue parar, pode ser por ansiedade, pode ser por outros motivos, mas ele não é o tique. O tique, a pessoa que realmente tem o tique, antigamente chamava tique nervoso, né? Agora cacuete, né? Movimento, cacuete e tal. Chama estereotipia, quando a pessoa fica repetindo o mesmo movimento, sem sentido aparente, sem contexto para aquilo, sem controle daquilo. A pessoa não consegue controlar, por causa justamente desse negócio que o André estava explicando aí, que é um curto-circuito cerebral. É incontrolável. Uma vez que passou um impulso elétrico ali, que encostou um neurônio no outro, que nem dois fios encapados. Vai puxar a perna. Vai puxar a perna, vai dar uma piscada, vai torcer o pescoço. Como que é o nome de quem tem uma propensão bem grande a ter cacuete, tudo? É o Tourette? Tourette, ele... Síndrome de Tourette é exatamente esse mecanismo, mas ele acontece nas regiões que, ou nas redes neurais que estão implicadas na fala. Não é só na fala. É uma fala específica, né? Que você não fala que dia maravilhoso que está hoje, né? Não é isso que você fala. Mas é porque esses tipos de fala são mais controladas conscientemente. E por isso que é tão incontrolável que a pessoa não consegue controlar. Mas será sempre... que a síndrome de Tourette não é simplesmente uma ausência de freio social? Não, não é, não é. As pessoas realmente têm muito, muita dificuldade com Tourette. Então, mas a síndrome de Tourette, ela sempre, cara, sempre faz palavrão, xingamento, uma coisa assim, uma explosão. Mas é aquilo que eu tava falando. O nosso cérebro, esse órgão fisiológico na nossa cabeça, ele tá inserido dentro de um contexto cultural. Então, assim, às vezes você tem um curto-circuito que é puramente físico, mas que esse curto-circuito inserido no contexto cultural acaba criando uma situação que é muito mais complexa, e essa situação acaba alimentando de volta a forma como o seu sistema cognitivo processa as coisas e acaba se tornando uma síndrome que é muito mais complexa do que simplesmente só um impulso nervoso, um curto-circuito no seu cérebro. Basicamente assim, você tem um curto-circuito no seu cérebro, que esse curto-circuito vai se expressar de alguma forma dentro de uma sociedade, as pessoas vão responder de uma certa forma com isso, você vai perceber essa resposta de uma certa forma e isso vai fazer com que seu cérebro processe aquilo de maneira diferente, aí pronto, aí você já tá dentro de uma situação muito mais complexa do que simplesmente, sei lá, ficar piscando o olho várias vezes. Exato. O hardware é um só, mas a resposta e como é que isso vai interagir no contexto social, no contexto cultural, no próprio ambiente da pessoa, vai retroalimentar e vai moldando, vai modelando como é que a coisa se expressa mesmo. Eu vi uma entrevista antiga do Robin Williams se questionando se existia o Tourette reverso. A pessoa que... assim, você tá muito linda essa noite! O cara só faz elogios. Muito obrigado, tenha um bom dia! Mas é porque geralmente o que a gente pode pensar é que quando a pessoa fala, sei lá, unicórnios, ela não tem o mesmo tipo de atenção social que ela teria quando ela fala, tipo, um monte de palavrão. Então, mas isso é cultural? É cultural porque a palavra que você vai falar é culturalmente escolhida pra ser ou não um palavrão, pra ser ou não uma coisa ruim. É, porque você tem que conhecer a palavra, saber o significado, senão não adianta, né? Exato. O hardware é o mesmo, o cérebro é o mesmo e ele é o seu cérebro que controla, por exemplo, sei lá, você tá em frente a uma pessoa, você tá numa fila, aí entra uma pessoa na sua frente na fila. A sua vontade é na hora de mandar a pessoa tomar no, né, naquele lugar. Essa é a sua vontade. Mas você tem uma parte do seu cérebro que ela vai controlar e você fala assim, não, você tá num contexto em que não é bacana falar isso, você é um tipo de pessoa que tem certos valores, e isso tudo o seu cérebro tá controlando. Se você tem um curto-circuito na parte do seu cérebro que controla isso, fodeu, porque na hora que a pessoa entrar na sua frente, você vai mandar ela tomar no cu. E você não vai ter esse sisteminha pra conseguir controlar. Então, muitas dessas síndromes sociais, por exemplo, gente, né, essas síndromes que têm um impacto social, ela se manifesta fisiologicamente dessa forma. Ela tá impactando essa área do seu cérebro que vai meio que filtrar o que você pode e o que não pode em certos contextos. E se isso não tá funcionando, tudo passa. Deixa eu te dar um exemplo de uma que muita gente tá ouvindo aqui pode ter. Muita gente não, mas alguém vai ter. Você tá andando, aí você esbarra o seu ombro esquerdo na, sei lá, na porta. Aí você fica maluco enquanto você não voltar e esbarrar o seu ombro direito no mesmo lugar. Sabe qual é? Criar uma simetria. Já ouviu falar disso? Eu acho que você tem que procurar tratamento. Não, eu não tenho isso. Que eu posso dizer. Eu não tenho, mas eu sei que... Quer dizer, não é que eu não tenho. Eu não tenho, mas eu sei que eu tem. Já um amigo meu tem. Isso, teve, né? Uma vez ou outra. Meu primo tem. Há muito tempo atrás, isso tinha uma importância e não tem mais. Ainda bem que AA é simétrico, né? Não tem três. Isso aí fica doido, né? Tem só dois. Então, mas já ouviu isso? Simetria de... Eu já vi, né? Já cheio dessas manias dele aí. Não, não, mas maluca. Não tenho mais isso. Não tenho, já tive. Ah, então você tá querendo uma consulta particular. Não tá querendo ajudar ninguém. Você quer se ajudar, é isso? Isso não é um problema pra mim, porque eu não tenho isso mais. Mas eu já tive. Eu tive uma colega de república que era assim. E era assim com várias coisas. Era quase um... Eu acho que era um princípio de toque, na verdade. Mas ela tinha isso com várias coisas. Se você esbarrava nela de um lado, ela mesmo batia do outro lado no mesmo lugar. Olha isso aí. E aí ela... É. E aí tinha uma coisa muito louca com contagens, assim. Se você batucava duas vezes, ela não suportava coisas pares. Ah, ia mais complexo. Se você batucava duas vezes, ela vinha e fazia a terceira. Ah, então tinha sempre que ter um ímpar. Não podia ficar par, sabe? Eu nunca consegui explicar isso. E, na verdade, até hoje eu tô tentando. Eu não sei por quê. Isso vai mais pro toque do que um hábito, né? Eu já falei isso em vários outros Nerdcasts. A gente vive num mundo que é completamente... As coisas acontecem e a gente não tem explicação pra tudo que acontece. Mas, ao mesmo tempo, o nosso sistema cognitivo, ele foi feito pra procurar padrões. E pra conseguir entender como que as coisas funciona. Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente vê que a gente não tem muito controle sobre aquilo, o nosso sistema cognitivo vai tentar controlar aquilo de alguma forma. Então, geralmente, alguns casos de TOC, principalmente os casos mais fortes, eles são casos extremos disso, de a gente querer controlar o nosso ambiente. Então, por exemplo, você bater o seu ombro em algum lugar, é uma coisa que acontece de forma aleatória e que mostra que você não tem muito controle sobre o seu ambiente. Você voltar e bater o outro, mostra que você agora tem o controle. Que você exercer algum tipo de controle sobre aquele ambiente que você tem. Uhum. E isso acontece de várias formas. Eu tenho uma que é, por exemplo, eu toda vez que eu... E agora é tão automático que eu, assim, eu nem percebo o que eu tô fazendo. Quando eu subo escada, eu subo contando os degraus. Ah, é? Mas é, assim, já é automático. Mas você conta na sua cabeça? É. Ou você conta falando? Não, eu vou contando na minha cabeça. Vou contando na minha cabeça. Eu chego em cima e sempre sei quantos degraus tem. Olha só, seu André. Se você estiver pensando em alguma coisa e subir escada, você tem que parar o que você tá pensando. Senão você vai perder a conta. Não, é geralmente automático. Eu vou parar de pensar o que eu tô pensando. E é engraçado, por exemplo, se eu tiver... Se algum dia vocês estiverem subindo escada comigo conversando, vocês vão perceber que eu vou ficar caladinho enquanto eu estiver subindo escada. O cara é cheio das manias bizarras, né? E se falar alguma coisa, eu desço e começo a subir de novo. Não, mentira, isso eu não faço. É, cada Nerdcast, o André fica mais esquisito. É. Eu já tive uma mania quando eu era mais novo, que era de... Eu tinha que sair com uma caneta de casa. Qualquer lugar que eu fosse, eu tinha que colocar uma caneta no bolso. E mesmo se eu fosse, sei lá, se eu estivesse na sala e alguém tocasse a campainha e eu tivesse que ir lá no portão atender, eu pegava uma caneta, botava no bolso e ia lá no portão atender. Olha só. True nerd. E aí que tá. E depois essa mania simplesmente passou. Você trancou a porta de casa pro André não sair? Não, eu tirei todas as canetas. E eu acho que ela acabou simplesmente por isso, porque eu comecei a ter circunstâncias no meu ambiente que me forçavam a sair sem ter uma caneta, e eu acabei acostumando com isso. Você coloca a tampinha da caneta no bolso e aí você sempre tá acompanhado da tampinha da caneta, não precisa mais pensar nela? Não, foi mais do tipo, eu tinha que sair às vezes atrasado e não dava, tipo, não tinha como ficar procurando uma caneta, aí eu saía. E aí eu começava a perceber que, tipo, não doía, era normal. Não... Hoje eu saio com um lápis não. Só e não me faz falta nenhuma caneta. Né? Hoje ele tem um Android. Tem o quê? É, hoje ele carrega 32 celulares pra sair de casa. Só 3, Ati. Exagerado. E ontem uma canetinha. Viu? Tá se enganando, querendo enganar a gente. É, não preciso mais de caneta, superei isso. Até agora a gente tá falando de hábito que é, tipo, se eu sair sem a caneta do bolso, eu não vou morrer. Mas tem alguns hábitos de pessoas que, se elas não conseguem fazer aquilo que elas sempre fazem, elas podem ter, por exemplo, uma crise de ansiedade que pode acabar matando mesmo. Porque aí é quando vira patologia mesmo. Quando vira toque mesmo. Isso. Quando vira toque e quando pode matar? Vira toque quando aquilo não atrapalha a vida da pessoa. Imagina que a pessoa horas pra conseguir sair de casa de manhã pra trabalhar, porque enquanto ela não girar todas as chaves de todas as fechaduras da casa numa determinada sequência, ela não consegue sair de casa. E se ela erra uma sequência, ela tem que começar tudo de novo, desde a primeira porta, da primeira sequência, da primeira fechadura, e isso vai se tornando cada vez mais complexo. E quanto mais complexo, mais complicado, mais a chance dela errar, e maior a chance dela ter que começar outra vez e levar cada vez mais tempo. Não é só repetição de né, ou hábitos repetitivos, mas é uma sequência cada vez mais sinistra. São sequências cada vez mais complexas, e aí isso vai tornando a vida da pessoa impraticável. Ela não consegue mais sair de casa, ela não consegue ir em determinados lugares. Isso. Se o hábito é um hábito de evitação, né, de determinadas coisas, aí eu não vou em lugares que tem maçaneta redonda. Ou dublador que não gosta de gente, por exemplo. Seria um toque? Não, aí é outro problema. E se a pessoa fala contumaz a cada 3 frases? Aí ele é diagnóstico mesmo. Quer dizer, o que a gente vê naquele filme lá do Jack Nicholson é... É aquilo, é daquele jeito mesmo. Mas aquilo é tipo uma versão fofa do que você tá escrevendo, né? É, eles romantizaram o toque, né? E ali ele só lava a mão com um sabonete e joga fora, o que eu não acho que é um problema, na real. Não é um problema se você tem dinheiro pra fazer isso. Sim, se mas... você não tem. Mas o sabonete, ele tá sujo, né? Se você parar pra pensar racionalmente, faz todo sentido. Mas ele pode comprar o sabonete. Por que ele não compra o sabonete, Nico? Resolvi o problema dele também. O médico não tava ajudando ele nada. E olha só, por exemplo, vai virar um problema sério se, sei lá, se é o tipo de pessoa que tem que lavar a mão só com o sabonete e jogar ele fora depois. Se chegar uma circunstância que você tiver que lavar com o mesmo sabonete de antes, aquilo vai te causar uma ansiedade tão grande que vai te faltar o ar. Te faltando o ar, você não vai conseguir pensar direito. Você não conseguindo pensar direito, você vai desmaiar. Você desmaiando, você vai estar tendo um problema que agora já é físico. Não, não, eu tenho que contestar aqui, me desculpa. Não pensar direito e desmaiar não tem relação porque você não tinha ninguém usando a internet. Não tinha um comentário. Não tinha um comentário no YouTube se a pessoa que não pensa direito não respirasse. Vai. Isso aí eu contesto. Ia ter canal que ia matar chacina, né? É, ia ter canal do YouTube que eu queria ligar a câmera e morrer na hora. É. Vamos colocar um passo aí no meio, então. Você não consegue respirar. Você não consegue respirar. Logo, seu pensamento vai ficar ruim. E o pensamento ruim logo vai te fazer desmaiar. Ia ser muito foda essas pessoas que falassem merda, perdessem o ar. Eu não consigo entrar. Ia ser fantástico, cara. Ia ser uma nova série de vídeos inacreditáveis. A gente não ia ter YouTube. Ia ter. Só ia ser os bons canais. Ai, ai. Imagina YouTube morrendo afogado em Nutella. É o que ia acontecer. A gente tinha uma ideia, fazer um banheiro de Nutella. O cara para de respirar, afoga. Olha só, negócio do melhor impossível, né? O médico que tratava ele não ajudava ele em nada. Porque, por exemplo, o cara usava um sabonete gigante. Por que ele não cortava o sabonete em quatro? Não quero resolver o problema do cara do toque, eu só tô falando economicamente. Certo, é verdade. Ele tinha os problemas sérios ali. Negócio de andar na rua, não poder pisar em rachadura e... Não pode pisar na linha. Um cara desse não sai de casa no Rio de Janeiro, impossível. Na Zona Sul, impossível. É, pedra portuguesa. Muitos sintomas do toque têm a ver com a tal da germofobia, né? Que a pessoa acha que tudo tá contaminado, tudo vai causar doença. E tá realmente, né? Assim, a gente parar pra pensar um minuto, tá. Não, mas você... Mas não acontece nada na maioria das vezes. Exato. Mas tudo tá contaminado. Você já morreu de salmonela já? Não, nenhuma vez. É a prova de que as coisas estarem contaminadas não tem problema nenhum num certo nível. Normalmente não acontece nem nada. Ó, tem um político que falou assim, esse negócio de salmonela não existe, com o meu negócio, aqui eu vou comer sovo aqui na... Pum. Salmonela, na hora. O quê? Aí é karma, não é... Era político, né? Então o karma vem com mais força. E a questão toda é que isso que você falou assim, ah, eu não tô tentando resolver o problema do cara, mas tô pensando de forma racional no problema. Uma das características do toque é essa. Você faz coisas que não são muito racionais. Uma das formas de diagnosticar o toque é exatamente isso. Você começa a fazer coisas que não fazem muita lógica e não tem muito sentido no contexto onde aquilo tá acontecendo. Uhum. Então, por exemplo, se você tem que lavar a sua mão de 5 em 5 minutos, mesmo sem ter tocado em nada, não é muito lógico, não faz muito sentido. Aí é uma característica que você tem que começar a ver por que que tá acontecendo. E de novo, né? Não adianta você tentar racionalizar com o cara. O cara sabe, a pessoa que toca sabe que o que ela tá fazendo não faz sentido. Não adianta você falar pra ela, você explicar pra ela que ela tá gastando dinheiro, que isso não é racional. Que inclusive, ele vai virar pra você e vai falar que tem enquanto tá lavando a mão. Exato, então, peraí. Concorda. É porque assim, o hábito do toque, ele sabe que não faz sentido, mas quando ele faz aquele ritual, ele baixa a ansiedade dele, é isso? Exato. Ele é um remédio contra a ansiedade imediata, é isso? Uhum. Se ele não fizer, a ansiedade dele cresce e cada vez mais se acumula e cresce aí. Ele faz aquilo como uma válvula pra mandar a ansiedade pra fora. Isso. A ansiedade só vai baixar porque aquele comportamento vai dar àquele cidadão uma noção de controle. Então, por exemplo, se ele acha que tudo tá contaminado, se eu lavar minha mão, eu vou estar controlando essa contaminação. Um pouco disso, exatamente. Exatamente. Então, peraí, se a pessoa repete um hábito que não faz sentido, que não vai mudar nada, não vai resolver nada, pra ela não ter ansiedade, o pirula tem toque. Como assim? Pirula, não adianta fazer vídeo respondendo. Eu vou falar, cara, eu vou falar. É. E fala com ele. As pessoas não morrem fazendo comentários idiotas. Fala com ele. Não. Infelizmente. Até agora, não. Mas no toque, essa sensação de controle ou, de qualquer forma, a falta da ansiedade, fica bem complicado porque a pessoa que tem toque, ela está num estado de ansiedade constante. Uhum. Então, por que ela tem ansiedade constante o tempo inteiro? Qualquer coisa que ela faça vai baixar a ansiedade. Então, essa coisa que ela vai fazer, que não faz sentido nenhum, fora de contexto, sem razão, tem uma grande probabilidade de ser repetida, porque funcionou, então vai ser repetida, repetida, repetida, e isso vai criando um ciclo interminável de repetições. Uhum. A pessoa só faz os tais dos rituais, a gente chama isso de ritual, né, no toque, esses que a gente tá chamando de hábito aqui, mas esses comportamentos ritualísticos, até uma hora que ela só faz isso, porque enquanto ela tá fazendo isso, a ansiedade dela tá controlada. Aham, uhum, sim. E como você tira a pessoa disso? Bem devagarzinho, Nath. Tem um programa na TV aí que a psicóloga faz tratamento de choque com a galera. Aí tinha um episódio que a garota tinha, ela falava assim, olha, eu tenho medo de matar as pessoas. Esse programa, né? Era hardcore. Os problemas das pessoas ali eram sinistros. Então ela falava assim, olha, tinha gente que não conseguia dirigir em estrada. Não que o seu problema não seja sinistro, pessoa que está nos ouvindo. É, tinha uma que achava que o chão do apartamento dela ia cair. Se ela ah, bo... isso aí é... E aí ela não podia botar coisas na geladeira. Desventuras em série, isso não... Isso é ficção. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, o exemplo que eu quero dar. A garota falava assim, eu tenho pensamentos assassinos o tempo todo. Quem não tem? A todo momento eu estou imaginando como eu posso matar as pessoas em volta de mim. E são amigos, familiares e tal, não sei o quê. E eu tenho medo de ter um impulso assassino e matar do meu lado. Uma familiar e tal. E eu acho horrível. Normal, situação normal. Ela, todo momento ela tinha pensamentos de como que ela podia matar aquelas pessoas. Um Natal em família normal, né? Mas um Natal, é Natal. E aí o que a psicóloga fez? Ela falou assim, olha, eu tenho certeza que você é incapaz de matar alguém. E isso é só... A psicóloga tratou ela por um período. Ela não simplesmente adivinhou isso, né? Não, vale dizer, né? Tratou, fez a terapia e tal. E aí onde eu falei assim, você não é assim. Isso ou é pelo menos a gente acredita que ela tenha tratado. Né? Exato. É só um pensamento. E aí que entra a terapia de choque. Ela pegou uma faca afiada, botou na mão da garota. Tá afiada mesmo? Ela cortou alguma coisa com essa faca? Ela disse que cortou. Cortou papel mole? Sabe aquele papel mole que você corta pra mostrar que a faca é afiada? Não era faca de manteiga, não. Era faca de pontuda. Ela podia... Podia ser cenográfica, só dizendo. Tá. Não tô querendo tirar o mérito da mulher, mas... Aí ela botou na mão da garota e aí levou a mão dela, segurando a faca, ao próprio pescoço da psicóloga, né? Faca no pescoço da psicóloga. Ela falava, você tá pensando em me matar? Ela, tô. E aí? E deixou lá, entendeu? Pra mostrar que ela não, nunca faria. E ela não, obviamente. Mas ela foi e perguntou, qual é o seu nível de ansiedade agora? É, de 1 a 10. Aí ela, 15, sei lá. E aí ela aumentou a ansiedade dela no máximo. E com a terapia, a conversa dela, ela foi deixando baixar. Mas sem sair da situação, entendeu? Uhum. Pra que ela visse, que ela conseguisse, aprendesse a ter controle da ansiedade sozinha, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei o quanto isso é recomendável, ou condenado, ou sei lá o que. Pelo... Eu acho que isso é muito espetáculo e pouco da terapia, mas enfim. Mas tem uma técnica. Né? Da audiência. Mas tem uma técnica chamada flooding, que é usada para esses casos de ansiedade extrema e principalmente para fobias. Que é isso: você ter contato com uma quantidade enorme daquilo que te causa extrema ansiedade ou extremo medo. É isso aí. Não parece que não funciona assim tão bem, sabe? E é meio que usado como último recurso. Se nada mais funcionou, vamos tentar isso para ver se funciona. Se nada mais funcionou, eu desconto no paciente e enfio ele. Exato, é tipo isso. O TOC tem isso. O TOC, ele tem os comportamentos compulsivos, que são compulsões, coisas que você faz compulsivamente porque você não consegue controlar. E tem os pensamentos obsessivos. Uhum. Isso que é transtorno obsessivo compulsivo. Do mesmo jeito que a pessoa faz coisas sem nem perceber e faz aquilo mecanicamente e faz repetidamente, não consegue sair daquele ciclo, ela também pensa. O pensamento dela entra num ciclo em que ela não consegue sair. As pessoas relatam que é como se ela tivesse ela tentasse escapar dos próprios pensamentos, como se ela não tivesse controle dos próprios pensamentos. Que ela tentava quanto mais escapar, ela tenta evitar o pensamento. Exato. E quanto mais você tenta não pensar num elefante branco no meio da sala, mais você pensa num elefante branco no meio da sala. É, exato. E aí isso também fica. Se você fica lá envolvido com aquele pensamento compulsivo, você não consegue se concentrar em mais nada, né? E só pra explicar isso vai gerando cada vez mais ansiedade. Só pra explicar um pouquinho do problema, que esse método de exposição louca ao que você tem uma fobia ou que você tem um medo, é problemático. A questão toda é a seguinte, a ideia por trás é que eles pensaram assim, se a gente repetidamente expor a pessoa a certas coisas que ela tem medo, ela simplesmente vai se acostumar e aquele medo vai embora. Só que o que as pessoas não pensaram, né, porque é o seguinte, quando você expõe a pessoa a alguma coisa que ela cria muita ansiedade, você tá queimando certos circuitos no cérebro dela que ela não consegue funcionar normalmente em ambiente nenhum mais. Então é como se a analogia que eu gosto de fazer é como se você quer proteger um bebê de algum perigo no ambiente. Aí você pega esse bebê e aperta ele contra o seu corpo pra proteger. Só que você aperta tão forte, que você protege ele contra o que é que tem no ambiente. Mas na hora que você solta, ele morreu asfixiado, porque você apertou tanto que ele... Você acaba matando por um outro motivo. Então, por isso que, por exemplo, tratamento de fobias, principalmente com exposição, não é muito recomendável. Eu já falei da minha fobia uma vez aqui e já tentaram. Você não falou qual é a fobia, que todo mundo ficou maluco. Só deixei todo mundo curioso. E agora todo mundo vai continuar curioso. Eu tenho fobia de quando jogam dinheiro em mim. Impressionante. Eu acho que é preciso fazer um flow de... Primeiro eu quero entender o seguinte: quando isso acontece? Exato. É o que eu quero descobrir. Para de trabalhar. Ah, entendi. É psicologia inversa. Boa, Atila. Que aí vai estimular as pessoas. Ou é psicologia inversa ou é um puta fetiche aí que a gente não sabe. Ou ele tá querendo trabalhar no clube das mulheres. Mas a questão toda é, eu, quando eu fui fazer terapia, me falaram assim, ah não, a gente pode fazer uma terapia de exposição. Aí eu falei assim, vai tomar no cu, vou fazer porra nenhuma. E não fiz, porque eu sabia que ia piorar a situação, na verdade, no meu caso. Sei. E como é que eles iam te expor a isso, né? É, é fácil. Fácil? É, a parada do André não é tão... Qualquer pessoa pode fazer, por isso que ele não pode falar o que que é, porque senão todo mundo vai ficar sacaneando ele. Senão a vida dele vai virar isso. Exatamente. Aí o André morre, aí né? Resolve, aí resolve, é, aí a teoria... É... Não, o André morre. Tipo, hoje seria o último. André morre. Eita ferro, André, André. Aí, ó. O pessoal agora vai querer o Pixel 2, 3, até o 18, né? Ai, ai, ai. Ana, você ia falar um negócio? Eu nem sei o que que era, mas eu tava aqui imaginando o Átila sendo banhado de dinheiro. Sério, eu tava aqui pensando, como é que pode uma pessoa... Tipo, né? Hoje ele passou certo. Por isso, né? É, exatamente. Mas eu acho que isso que o André tava falando é que, realmente, existe até hoje esse tipo de terapia, porque algumas pessoas estão numa situação tão desesperadora que não tem mais o que ela faça, então é meio que o último recurso mesmo, sabe? E na real, essas coisas é sempre chega a esse ponto só se o problema estiver afetando a vida da pessoa de uma forma sustentável, né? É. E às vezes você pode conviver com o negócio, ah, beleza, convivo com esse troço aí e cada um segue a sua vida. Mas se for um distúrbio na vida, no dia a dia... Se você perde um voo transcontinental por causa disso, é um problema. É, André, né? É, realmente é um problema. Então, quando você fala voo transcontinental, parece que é algo realmente mais importante do que realmente é. Do que realmente é. Entrar no avião aqui em Londres, né? Ah, pá, merda. Eu perdi um voo transcontinental. Então, mas pra adiantar o flooding de pergunta depois do Nerdcast ao ar, se você tem uma mania, um hábito, uma coisa que você faz, que você acha que é besta, mas não tá atrapalhando a sua vida, não tá impedindo você de ser uma pessoa produtiva, de ir trabalhar, de ter amigos, não tá atrapalhando a sua vida emocional, a sua vida social, não é toque, não é patologia, é só uma mania, todo mundo tem direito a ter várias, tá? O André tá então, aí, ai, mas eu acho, eu balanço a perna, eu tenho toque, não tem. Ai, mas eu cutuco a casquinha da ferida, tem, não tem, tá? Então, só é patológico, só é considerado um transtorno, por isso o nome transtorno, se está transtornando a sua vida, tá te impedindo de fazer coisas que você gostaria de fazer, que você deveria fazer. E, por exemplo, aí é patológico. Senão, esses rituais que a gente estava falando, a gente faz isso o tempo inteiro. Poxa, quem acompanha esporte, por exemplo, tem uma mania, sei lá, ah, toda vez que eu vou ao estádio, eu vou com a camisa X ou eu vou com a meia tal. E é porque são certos rituais que a gente acha que controla o nosso ambiente. Só que, por exemplo, se a meia do cara sumir, ele não vai deixar de ir pro estádio e ele não vai morrer porque ele deixou de ir com a meia. Então não é um transtorno, é uma mania que todo mundo tem e que é comum. É comum ter isso. O André que sempre grava o Nerdcast pelado. Por exemplo. Agora, por exemplo. Cara, o Átila tá muito bizarro hoje. Esse programa tá muito revelador, cara. O André pelado, o povo jogando dinheiro no Átila. É. Caraca, é o clube dos cientistas. Deus do céu, aguardando a arte dos fãs ansiosamente semana que vem. Só de jaleco. O Átila, assim, só com o jaleco aberto, assim, né? É o jaleco e o outro. Para, gente, eu sou uma pessoa visual, eu tô imaginando essa coisa. O que você falou, eu acho bem importante, porque existe uma glamourização de doenças, né? As pessoas gostam, né? Uhum. Ah, eu tenho toque, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não tô dizendo que você não tenha. Agora tem uma palavra bacana que tá na moda. É neuroatípico. Ah, olha aí. Toda uma identidade neuroatípica. Que é justamente isso, a pessoa se dizer que tem o que não tem, é isso? Ou se autodiagnosticar? Leva a muito autodiagnóstico, é glamourizar esse tipo de transtorno, né? Transformar isso em identidade ao invés de uma coisa que tá atrapalhando a convivência social, a qualidade de vida e a produtividade da pessoa. E eu acho que isso pra muitas coisas, porque tem gente que, assim, eu não estou dizendo que você que está ouvindo não tem os seus problemas, eu não estou julgando individualmente ninguém, mas tem muita gente que fala que tem, sei lá, depressão, choque, sei lá mais o quê, e na verdade a pessoa nunca foi num médico pra saber. Também, tem muito autodiagnóstico e diagnóstico do Dr. Google, né? E aí gosta de dar uma... E aí glamouriza isso, eu acho meio bizarro isso. Acho que as pessoas, se estão se sentindo mal de alguma forma, tem que procurar tratamento. Pra ver se é aquilo mesmo, né? Ver se é isso mesmo, né? Exatamente. É, e não adianta perguntar também pra gente no Twitter, você não acha que eu tenho, ou que a minha prima tem, ou que a minha irmã tem, exato, ou que nenhum esperto outro dia que me mandou com nó, faltou dar o endereço RG da pessoa. É, você viu, né? Aqui, apaga isso aí. É, foi o que eu falo. Você, a pessoa fala, ah, então, porque a minha irmã, a fulana de tal, ela faz isso. Pelo amor de Deus, amigo! Tá expondo a pessoa pra começo de conversa. O segundo, a gente não consegue fazer diagnóstico pela internet. Sabe? Uma avaliação psicológica é um negócio que demora, requer. Algumas pessoas a gente consegue, né? Assim, alguns youtubers você não consegue. Também, consegue fazer até hipnose. Hábitos sociais são coisas que podem parecer estranhas para algumas pessoas que não fazem parte daquele meio, daquele ambiente. Sim. Mas pode ser absolutamente normal para quem faz. Então, por exemplo, tem um... Swing. Não, caraca. Aí, cara. Tem um artigo do BuzzFeed, gringo, que ele... BuzzFeed? É. Caralho, o Nerdcast não é mais o mesmo? Mesmo. Deixa eu puxar um exemplo do BuzzFeed, cara. Ué, eles fizeram uma lista, o que eles mais fazem. Caralho, lista do BuzzFeed. A gente tá realmente chegando lá, fundo do poço. Qual o problema de eu puxar a lista do BuzzFeed? Só pra, de hábitos. Joga uma pá que eu vou cavar mais. Hábitos brasileiros, olha só. Nossa. E pra eles é estranho. Uh-huh. Ah, então assim, o que você tá falando, na verdade, é hábito cultural. Isso. São costumes. De determinadas culturas que são estranhas para as outras. Exato. Tá. Que são estranhas para o mundo? É. Não, olha só. Deixa eu dar um exemplo que não está no BuzzFeed, que é o exemplo que eu lembrava. Aqui em Curitiba, teve um surto de H1N1 uns anos atrás, forte. Assim, não aquela coisa, mas foi forte. E as escolas adiaram o retorno às aulas, né, no segundo semestre em 2-3 semanas, porque estava muito frio e as pessoas estavam muito contaminadas e tal. O hospital aqui perto de casa botou um container no estacionamento para os pacientes de gripe suína lá, H1N1, serem atendidos lá, separados da população restante de emergência do hospital, entendeu? Tava tipo assim, container no hospital para atendimento. Tava nesse nível, sabe? As pessoas estavam ficando neuróticas com isso, às vezes até mais do que o risco mesmo, né? O medo era maior. Aquele negócio do medo ser maior do que o monstro, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Olha só. Por causa disso, houve uma conscientização em massa de que as pessoas deveriam higienizar as mãos sempre. Lavar a mão. E álcool em gel. Vendeu pra cacete. E começou a ter álcool em gel em tudo que é lugar. Em restaurante, nos corredores dos hospitais, óbvio. Em escola. Você sabe que durante esse surto de H1N1, caiu muito infecção hospitalar porque os médicos estavam lavando mais as mãos? Exato! Isso que eu queria dizer, cara. E em Curitiba, os médicos disseram que depois desse surto de higiene que as pessoas tiveram com medo do H1N1. Os casos de diarreia. Rotavírus. Exatamente. Todas essas doenças que são contagiosas por falta de higiene despencaram. Despencaram a quase zero. Exato. Não é tipo, caiu pela metade, não. As pessoas resolveram lavar as mãos e a parada quase zerou, mano. Zerou quase, exatamente. Imagina a notícia: gripe suína nos salva de surto de diarreia, né? Se agora você vê que as pessoas são uns imundas do caralho mesmo. Não é? Não é? É a mais pura verdade, cara. Vai meter a mão no controle remoto do hotel mesmo. Vai mesmo. Boa sorte pra você. Mas olha só, é porque a gente cria hábitos e a gente cria um hábito de lavar a mão só de vez em quando e isso não dá tanto problema, que é visível. É a água fria da torneira. Em Curitiba é a água fria da torneira. O cara fica com preguiça. Ah, essa água tá gelada. Eu mijei, mas meu pau tá limpo. É isso que o cara fala. Não é? Esse discurso de merda? E aí todo mundo aí com gripe suína, um cacete. Que não tá também, porque a maior causa de câncer de pênis é sujeira. Porque homem é um bicho tão estúpido que não sabe nem lavar o próprio... Gente. Não, e tem mais. O sujeito cidadão vai ao banheiro e não lava a mão antes de tocar no pinto. Inclusive. Então ele leva a mão suja e aí. Entendeu? E a mão continua suja depois. Sobre essa de hábitos de outros costumes, quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, eu tinha um colega de uma certa nacionalidade. Não, fala qual é, porra. Eu não quero dar bandeira, eu não quero dar bandeira. É, não quero dar saber. Então, ele ouve o Nerdcast? Era brasileiro, pronto. Não, mas alguém que conhece ele pode ouvir essas coisas, né? Exato. É. Ou alguém pode falar que ele tá sendo discriminatório contra alguma cultura. É. A internet Exato. É assim. Nossa, a Ana acabou de falar de pinto, de que homem é sujo, coitada dela. Ah, eles já enchem meu saco porque eu sou mulher, qualquer coisa que sair da minha boca tá errado. Não é o conteúdo da fala, é a fonte. Ana, mas Ana, eu vou te dizer, como frequentador de banheiro masculino, a gente sabe que a galera é porca mesmo. Sai, vai. Tu é dick police? Não, o cara... Não, que dick police? O cara sai sem lavar a mão, filha da puta. Um monte, a maioria. Olha, eu acho que devia ser uma lei isso, sem sacanagem. Eu acho que todo restaurante, todo lugar público que tem banheiro, a pia devia ser do lado de fora. Porque aí você vê mesmo. É. Você sabe que isso é um ótimo controle? É. Um ótimo controle. Porque controle social é o que há. Exatamente. Porque o cara chega ali no banheiro e tem... Porque assim, tem o cara que ele tá pouco se fudendo mesmo, mija. Mulher também, mas né, eu falo homem porque eu frequento o banheiro masculino. O cara sai do banheiro, ele sai da cabine direto pra fora. Mas tem um cara que ele disfarça. Ele vai até a pia. Aí ele faz um... Sabe qual é? Um... Né, mas assim... Eu passo de mágica. Você já está aí, filha da puta. Lava a mão. Mão, caralho! Eu já vi o cara que... O cara fala. Vai... Ele dá um tapinha. Tipo, puxa a calça, dá uma ajeitada na cabeça, não lava a mão! Pois é. Em frente à pia, cara. O cara, às vezes, abre a água e ele dá um tapinha com os dedos na água, vocês agora? Caralho. Só pra molhar, né? Só pra dar uma molhada. Só benzida. Mas aí só eu uma benzida. Porra, ele dá uma benzida. Você matou o que que é? O cara dá uma benzida. Mas eu já fui em lugares em que realmente a pia era lá de fora. Você tinha as cabines e tal, e depois todo mundo saía e tinha as pias. E aí eu ficava, filha da puta imundo, que não... Cara, também, mesmo não, assim, nada? Foi. Nada? Caraca, que nojo. Se o cara lavar a mão, você tem que colocar a pia do lado de fora e a porta só abre sem lavar a mão. Caralho, gênio. Gênio. Olha aí, o Google deve ter um sistema pra isso. Vai botar a câmera dentro. Bota uma câmera. Bota a câmera no banheiro. Esse é o Jovem Nerd mesmo. E aí ela consegue detectar e cognitivamente interpretar se o cara lavou a mão ou não. Ela mede a temperatura da mão. É, exatamente, olha aí. A umidade da mão. É. Não, mas o cara tenta abrir a porta, parece escrito lá assim, volte e lave a mão. Seria gênio, não, olha só, ela tem que detectar que ele molhou a mão e que ele passou sabonete. É só botar alguma substância no sabonete. Que ele esfregou. Não, bota algum reagente no sabonete. Caralho. Melhor ainda. Aí, se não aparece na fotinho dele no Gmail, assim... Isso não lava. Ó, tem mulher que também não lava a mão, só pra deixar claro. Deve ter, né, Ana? Tem muita mulher que não lava a mão. Mas a gente tende a ser mais limpinha. E também mulher não usa a mão pra sacudir, né? Também não põe a mão lá, exatamente. Pô, a porta pra secar, né, gente? Oi. E tem aquelas mulheres que fazem xixi de cócoras em cima do sanitário que mijam o banheiro inteiro. Então, é isso que eu ia falar. O problema de banheiro feminino é que tem essa cê da puta que aprenderam não sei aonde, que tem que ficar cocorada em cima da porra da privada. E aí ela, né? Porque assim, você quer ficar de cócoras? Aprende a fazer mira, certo? Mas não. Ela mija na tampa da privada, no chão, na porta, no que tiver em volta. Eu não sei como é que não sai do banheiro inteiro a mijar. Mas aí deixa aquela lambança lá. A lambança não só pra próxima. Não, o problema é sério. Não só pra próxima que vai tentar usar o banheiro, como pra coitada da moça da limpeza, que não é obrigada a ficar limpando xixi todo mundo. Nossa, quem limpa banheiro sofre, malandro. Eu tenho pena. Sabe, você tem nojinho? Você não quer sentar? Tem papel ali. Cobre o vaso de papel e senta no papel. Faz uma hashtag. A primordial hashtag. A hashtag de privada, isso aí. Hashtag senta no papel, filha da puta. Mas então, o banheiro, mesmo que você não faça nada, homem ou mulher, você entrou no banheiro pra se olhar no espelho com a mão no bolso e saiu, você está imundo. Porque o banheiro é um lugar sujo. Não é, é exatamente o contrário. A pia da sua cozinha tem mais germe do que o seu banheiro. Porque a gente limpa o banheiro porque a gente acha que é sujo. Madonna, e aí a gente limpa. E outros lugares que estão muito mais contaminados, que a gente não percebe como sendo tipo contaminado. O celular, mais a maçaneta da porta. Controle remoto. Controle remoto. Tô falando, controle remoto é um vetor. Ninguém limpa, verdade. verdade. Escova porque de você dente. Não percebe aquilo como sujo. Escova de dente. E a escova de dente que fica em cima da pia do lado do vaso? Toda vez que você dá descarga, você cria uma nuvem. É, de cocô, né? De aspersão do que tinha dentro da privada. É isso aí. Vai direto pra escova de dente que tava ali do lado. Aí depois você usa a mão esquerda, coloca a escova. De cima. Parte de cima, direita. Direita. Quer dizer, o canto esquerdo de cima da boca é... É o mais sujo de cocô. Normalmente é esse lado que as pessoas ficam banguela primeiro, né? Isso aqui é outra... E outra loucura é isso. Se você quer o banheiro, você vai nesses banheiros públicos, você quer a cabine que esteja mais limpa, é a primeira. Porque todo mundo evita. Todo mundo acha que as outras pessoas sempre entram na primeira cabine. É. E aí você tende a ir nas últimas. E aí todo mundo acha isso e vai nas últimas. Olha só. A última é só o Átila que vai vestir de loura. De jalequinho. Tava trabalhando lá fora e tinha esse colega, ou essa colega, que toda vez que a gente tava só os dois na sala, eu só reparava nessa hora pelo menos, a pessoa tava falando comigo e peidava. Era homem. Como assim? Não pode ser mulher, cara. Já fosse a coisa mais natural do mundo, assim. Mas tipo, com barulho ou só com cheiro? De apoiar o cotovelo na mesa e levantar a perna. O Átila, que intimidade você deu pra essa pessoa? Nenhuma. Eu não sabia como reagir. Eu ficava quieto e continuava falando como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, eu não sei de onde essa pessoa vem. Eu não sei se esse ato é normal lá. Você então, tinha que falar, tá cara. Samuel Jackson tinha que baixar em você. E o Dirty Motherfucker. E o Filthy Animal. E foi um ano passando por isso. Assim, ah, não, falei, cara. É normal. É assim. Não é assim, no último cara. Dia que eu tava lá pra vir embora, eu tava conversando com um casal de amigos e eu falei, putz, a única coisa que eu achei estranha aqui é fulano fazer isso. Aí a pessoa me falou, fulano faz isso? Uhum. Eu trabalho com fulano faz 5 anos e nunca fez isso na minha frente. Ah, ele escolheu era você. Contigo. É com você. Eu até hoje não sei o que eu despertava. Caraca. Na pessoa. Os 32 anos dele ficava relaxado em sua presença. É verdade, ele ficava mais relax. Pode ser uma coisa boa, Átila. Não, ele queria testar quanto tempo levava pra você falar alguma coisa. Caraca, Átila, vai ver que aquilo era uma experiência e você não estava sabendo. Olha aí. Passei. Não é possível, André? É possível. Daqui a 2 anos saiu um paper. Fidei na frente do Átila por 1 ano e não fez nada. O nome do artigo é Tolerância de Brasileiros à Flatulência. No meio acadêmico. Galera, já sabe que o Átila é tolerante, hein? O triste foi descobrir que era exclusivo, assim, depois. Pois é, era só pra você, Átila. Nunca fiz isso na minha frente. Talvez seja uma coisa que você... Né? Eu acho que você devia mandar um e-mail pra ele agora, perguntando. Se você fosse mandar um e-mail pra ele agora, você ia escrever em que língua? Só pra gente saber. Culturas são diferentes porque existem mudanças no ambiente. Algumas coisas que funcionam em determinados ambientes não funcionam em outros. E aí isso vai sendo... Exato. No Brasil, a gente tem que tomar 2 banhos por dia no verão. E aí vem os gringos pra cá e acham aquilo um absurdo. Como assim vocês tomam 2 banhos por dia? Porque senão a gente... Não, meu primo é minha família espanhola, né? Me ascendência. E a família do meu pai, ele vivia numa roça lá na Espanha. E é um frio do cacete. E as casas não tinham calefação o ano inteiro. E o banho era um negócio, quando era semanal, era um luxo. Exato. E meu primo morava no Brasil e mudou pra Espanha. E aí ele passou a tomar banho diário e ele falou. O nego achava que eu era um alienígena. Porque eu tomava banho todo dia, porque lá não era o hábito. Aliás, esse é o número 1 da lista do BuzzFeed. Brasileiros tomam, às vezes, 2 banhos por dia. Já me perguntaram lá, eu fiquei hospedado num... Não era nem um hostel, né? Eu fiquei hospedado numa casa lá e o landlord veio perguntar. Ele falou, olha, eu ouço o chuveiro ligado todo dia aí, tá, é normal, tá tudo bem. Tem mais alguém morando com você que eu não sabia. Olha aí, Átila. Quem era? Então, aí a diferença é quando troca o ambiente, que nem o seu primo que foi morar na Espanha, e aí tem o tal do choque cultural. É isso, é um hábito que a pessoa carrega, porque aqui sempre funcionou, e aí chega lá e é completamente contrário a tudo que todo mundo faz. Sabe a fama do francês de fedorento? Não é porque ele não toma banho. Talvez não tome. Mas não é exclusivamente pela falta de banho. É porque eles usam a roupa e no final do dia eles não lavam ela. Uhum. Eles reusam alguns dias depois ou no dia seguinte. Uhum. E a roupa vai acumulando aquele CC de vários dias, tá com é? Então não é só a falta de banho exclusivamente, é o cara que... Fica na roupa. Os micro-apartamentos, que não tem espaço pra ter uma máquina de lavar, ou um tanque, ou o que seja, o cara não tem preguiça de lavar na rua, ou lava uma vez por semana, e ele vai reusando a roupa várias vezes. A água e energia elétrica é muito cara na Europa, porque tem pouca, é escassa. Então, verdade, é muito também. Caro. Então não dá pra você tomar banho quente todo dia, pra você lavar a roupa todo dia, usar uma vez e lavar. Então essas coisas vão criando essas culturas que são completamente diferentes da nossa. Eles não sentem o cheiro. Eles estão habituados a isso. Na França tem desodorante de 96 horas, mano. Eu acho um absurdo aquele de 48 horas. Toda vez que eu olho pra aquilo, eu falo, mas quem precisa de 48 horas? Você não vai tomar banho? Mas exatamente... 96. Não, mas aí você faz o combo. Você usa o de 48 e o de 12, você pode ficar 60 horas sem banho. 96 é uma argamassa. Agora, olha só, tem uma aqui que a gente vai achar estranho saber que isso é estranho pra outra pessoa. No Brasil, abacate é comido como uma fruta. É fruta, doce. Com açúcar e tudo. É. Uhum. Uma vez eu falei que nos Estados Unidos que eu gosto de tomar vitamina de abacate, eu olhava pra minha cara e falei assim, qual que é o seu problema? É, que nem alguém chegar pra gente e falar que vitamina de chuchu é uma delícia. Que chuchu batido com leite condensado é a melhor coisa, porque pra eles é um legume, pra gente é uma fruta. Exatamente. É bizarro, né? Eles acham isso. A gente nunca tinha nem imaginado. Mas o americano tem mania também de botar abacate em tudo, é uma merda isso. Tudo. Fala sério. Verdade, pode comer uma porra de um sushi sem ter um abacate no meio. Aqui, ó, e essa é clássica. Brasileiro tá fazendo uma festa, fala para as pessoas chegarem 9 da noite, eles chegam 2 horas depois e todo mundo acha que isso é normal. É isso aí. É porque o brasileiro tem essa questão com a pontualidade. Que gringo não tem. Gringo é, se você fala assim, vai lá. Não. Negócio do horário pra gringo é horário foda. É horário, é isso aí. E eles são muito formais, né? O brasileiro é bem mais informal. Uhum. Exatamente. Eu sou pontual. Tanto que eles acham estranho a gente terminar textos e e-mails com beijos ou abraços de pessoas que você nem conhece. Às vezes eu acho esquisito também. É beijo um pouco demais, mas abraço, ok. Abraço, ok. É. Eu já acho esquisito chamar a pessoa por um apelido que, tipo, sabe? Sei, Azaghal, sei. Não, Azaghal não é apelido. É nome artístico. Que é diferente. Não, eu tô falando, o nome da pessoa é, sei lá, é Larissa. Uh-huh. Aí todo mundo chama ela de Lá, por exemplo. Tá, eu já acho Lari, awkward. Depois Lá. Mas eu acho esquisito já. Eu chamo pelo nome, fulana. Exato, a gente chama pelo nome. Mas se você for, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, você tem que chamar pelo sobrenome. É doutor fulano de tal, entendeu? Aí sim. Puta merda, é isso que eu quero. Aqui, às vezes, até o nome... A gente chama a pessoa achando que é o nome, mas aí quando a gente vai ver, por exemplo, no documento, o nome da pessoa é muito diferente. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele chama Stan. Todo mundo chama ele de Stan. Mas eu fui ver na carteira dele uma vez, na verdade o nome dele é Stanley. E todo mundo chama de Stan. Wilson, William Gates, que é Bill Gates. Bill Gates. Ou Hank. Hank geralmente é William também. Ou Hank. Hank? Hank é William? Caraca! O Hank Green é William Green, o nome dele. Nossa senhora. É o apelido, é o nosso Zeca. Ah, o cara chama Bom, então o William tem 2 apelidos, que Bill também é. Tem vários. Tem Bill, tem Will, tem Hank. Tem vários outros. Will também. É que nem... Então, é tipo o José americano, que tem Zeca. Exato. Tem Zé. Zezé. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Gui, como ele chama. Guilherme? Não, ele chama Antônio Carlos. Vai entender, gente. Ah, não, porra. Aí é tá isso, o apelido dele é Gui, a vida inteira é Gui. Então, até o dia que alguém chama ele de Guilherme, ele fala, não, meu nome é Antônio Carlos. É, não me chamam até hoje de Átila. Hã? O quê? Átila é seu nome artístico? Não, é que quando eu tava na graduação, um bicho virou pra mim e falou, Átila, qual que é seu nome? Não, é possível que você chame Átila, né? É nome. Caraca. Aí você fala que seu nome é O Átila. É, O Átila. Lá Marino. Lá Marino é bom. Eu achava que era Lá Marino. Pensado assim na colação de grau. Peraí, não é Lá Marino, não? Não, é um I maiúsculo, que é só um traço. E A Marino. Mas ele podia botar a serifa, né? Só também. Que esse. Não, mas se você escrever no e-mail. Eu vou ter que mudar pra Y. Aí fica bom. Y, na verdade, olha. Põe Y no Átila também. E dois L's. Muda pra Stephanie, filho, que acabou. Pô, Stephanie é nova. trabalhar. Tem PH2N2Y? Senão não vale. Nossa. STEPHNIE. Não, tá faltando um N. Primeiro dia lá fora, assim, eu fui conversar com alguém. Fui conversar com alguém, tava muito sozinho. Caraca, coitado do lado. Depois de 19 dias, eu fui falar com alguém. Depois de 19 dias. Eu fui no sopão da igreja e consegui conversar com um cara que morava na estação de trem. Não tinha ninguém pra conversar e quando ele arrumou, o cara só fica peidando. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.